Mas a morena me espera. Eu quero ir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. O mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Então, muito bom dia a todos e a todas, e vocês estão à escuta da emissão que tem por título Fim da Semana. Estamos então a escutar a canção do fim de semana. Ora, espero que vocês estejam todos bem de saúde desse lado. E hoje somos sexta-feira, dia 28/7/2023. E espero que estejam bem de saúde também e que tivessem passado uma ótima semana que eu passei então. E agora, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Não é muito fácil com a chuva que está a cair, mas a gente está a precisar de um bocadinho de água porque está tudo seco e além dos incêndios que andam por aí fora. E também para quem viaja, uma ótima viagem. Quem está de férias, umas ótimas férias. E tudo de bom para todos. E então vamos ficar com a nossa bela música das nove até ao meio-dia, que tem por título Fim de Semana à Porta, aqui na vossa rádio, na Rádio Arcanciel 96.2. Então, até já e boa escuta e toca bailando. Mexe que é bom, e o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Vocês pulando, o povo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom, e o povo todo pulando. Que é bom, mexe, mexe, que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe, que é bom. Se há baile de verão, há cara de cigana. Uma folga aí empregada e a malta fica animada. A morena do cultura, joelho tem que rezar. E tem 24 rosas que põe tudo a cantar. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. Ora, estamos já na escuta de José Malhoa. Se queres coisa boa, chama o Malhoa. Então pode chamar. E também, se quiser chamar para a rádio, só tem a fazer o 0238-4348-00, que a gente estará cá para vos atender e dar um bocadinho de conversa. E então, e mesmo se vocês quiserem pedir uma música. Se tu queres festa boa, chama o Malhoa. De verão, há cara de cigana. Uma folga aí empregada e a malta fica animada. Ao chegar o carimbó, ela caiu e eu pimbei. Muitos anos de canções que jamais esquecerei. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. Se tu queres festa boa, chama uma lhoa. queres essa boa, chama o Maioa. Se tu queres essa boa, chama o Maioa. Se tu queres essa boa, chama o Maioa. Se tu queres essa boa, chama o Maioa. Se tu queres essa boa, chama o Maioa. Se tu queres essa boa, chama o Maioa. Se tu queres essa boa, chama o Maioa. E 12 minutos e continuamos então com quem? Com o nosso Bandaluda, Bandaluza, quando a chuva cai, é verdade que está a cair. Então, quanto à nossa meteo hoje, estamos com 16 graus de manhã e 22 à tarde, mas com risco de chuva. E hoje, esta manhã, penso eu que vai ser uma manhã de chuva. Então, boa corais para todos, um ótimo dia e para quem está de férias, que goza as suas boas férias, que aproveite. E também para quem vai de férias, também que as vozes vêm. Então, um ótimo dia, boa escuta na Rádio Arcanciel. Quando a chuva cai, esperei a tua janela para te ver passar. Tens a face molhada, a roupa encharcada, tens o teu corpo a finhar. Quando a chuva cai, a melancolia vai me conquistar. Enquanto a chuva cai, tu abrandas o passo, eu volto a espreitar. É um olhar tão louco que vai a pouco e pouco conquistar o teu amor. E tu cai embaixo sorris, como quem quer quem diz, fala comigo por favor. E se os olhos não mentem, vais perceber o que sentem, sem ser preciso falar. E se tiveres com atenção, vão dizer que o meu coração quer abraçar e beijar. A chuva cai, teu andar se impressa, dá-me que pensar. Que tu estás à espera, que eu deixe as escadas para te abrigar. Quando a chuva cai, a melancolia vai me conquistar. A chuva cai, tu abrandas o passo e eu volto a espreitar. É um olhar tão louco que vai a pouco conquistar o teu amor. E tu cá embaixo sorris, como quem quer quem diz, fala comigo por favor. Se os olhos não mentem, vais perceber o que sentem, sem ser preciso falar. E se tiveres com atenção, vão dizer que o meu coração quer abraçar e beijar. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Allez, continuamos então com o nosso dia paisão, a vela portuguesa. O homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar, e no estrangeiro sempre um forasteiro com os soldados do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo

caminhando devagar por essa estrada, me cruzei com coisas boas, outras não. Peço ajuda ao Pai Divino, que não me deixe sozinho e que nunca eu conheça a solidão. Meu destino ao nascer me acompanhou, uma estrela me ilumina ao caminhar. Na minha estrada da vida, que longa seja a saída, que a Virgem Mãe não pare de me ajudar. Pensar, meus olhos choram, porque tudo teve fim. Ai, nos tempos, se eu pudesse atrás voltava. E na poeira do caminho nós brincamos, nas faladas as ovelhas a pastar. E ao fim do entardecer, naquelas lajes bem quentes, ali deitados começamos a cantar. Patroa contra

Acordar o nosso hotel, da nossa boa c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Hora 10 horas aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2 e estamos já a passar a nossa primeira hora que tem por título Fim de Semana à Porta. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e que estejam um cantinho porque o tempo não está muito, muito famoso hoje, não é? Está a chover. E então, uma boa escuta e fiquem bem na escuta da Rádio Arcanciano 96.2. Estamos à escuta então de Tony Carreira, Não Te Vás Sem Mim.

noite no bambu. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. México e conheci a morena. Seus longos cabelos negros, mexicaninha perfeita. Ao bailar o cha-cha-cha, disse-me ao ouvido, foi para o México. Eu fiquei rendido a esta atrevida e agora no México está a minha vida. México para cá, México para lá, morena latina, é só cha-cha-cha. México para cá, México para lá, morena atrevida, é só cha-cha-cha. México para cá, México para lá, morena latina, é só cha-cha-cha. México para cá, México para lá, morena atrevida, é só cha-cha-cha. Só meu corpo está aqui.

satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Isso é que eles falam que sou um sonhador. Batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Acabamos de escutar o Canta Bahia, Morangos do Nordeste, e vamos continuar com as nossas belas músicas e a nossa emissão que tem para o fim de semana à porta. E então tem aqui já uma, duas, três, quatro músicas para dedicarem, e vou já começando a dedicar uma de cada vez. Então tenho aqui uma que é da parte de Manuela de Araújo, para a sua colega Rosi, para o seu marido, para a Glória, que é a nossa animatriz das quartas-feiras, todas as quartas-feiras das 14 às 16, para todas as pessoas que a conhece, para todos os colegas seus de trabalho, para o seu patrão, e não esquecendo o animador, de minha parte, o meu muito obrigado, e desejo-lhe um ótimo dia e tudo de bom. E então, vamos ficar com a música dela preferida e amorosa, que tem por título Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Sans toi, ce sera trop difficile. Alors reste. Ora, vimos de escutar o Tony Carreira Resta, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E então vamos continuar com nossas belas músicas e com quem? Com o nosso dia paisão, Mulher Gorda. A mulher gorda para mim não me convém. Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Vimos de escutar então de apaisão Mulher Gorda e vamos continuar com nossas belas músicas e desta vez é mais uma dedicatória que vem da parte da Cera Esperança para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo com o Sr. Armando e o Sr. Agostinho Monteiro. Ora, eu vou passar aqui uma bela canção que ela também adora de ouvir, este cantor, que tem por título Graciano Sagra, Distante a Sonharem. Então vamos escutar esta bela canção. Tempos de menino, minha aldeia, minha terra, o meu país. Imagino sonhando as ondas do mar. Vejo um monte que me dá tanta emoção. Quando acordo, sem querer, estou a chorar. Com tristeza, eu canto esta canção. Uma estrela brilhante que ilumina com esperança o coração. Como eu, também ela está distante. Talvez ela também cante esta canção. Lá. Chorando saudades, menina. Ai, solidão que me matas dia a dia, fazendo da minha alegria uma tristeza constante. Sozinho falo às vezes e sem querer estou a chorar. Rezo a Deus pelos portugueses que, como eu, querem voltar. Recordo as noites à volta da lareira. Recordo o Natal, a Páscoa, até mesmo o São João. Hoje a saudade é minha companheira. Vou cantando baixinho esta canção. Devemos de ouvir então Graciano Sagra, Distante a Sonhar, que foi pedido de ser esperança para toda a sua família e para todas as pessoas que a conhecem. Então, e vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser então o Dia Paizão. Não há festa na fado da nossa aldeia. O mês de agosto voltou e o verão abraçou a minha aldeia natal. São feiras e romarias, bailes e cantorias no meu lindo Portugal. Há fados e guitarradas, palmas, bebas, noitadas na minha aldeia também.

pensamento, um só desejo e querer abraçar um dia a sua bandeira. Perguntei quantos anos estava ausente da sua terra que deixou um certo dia. Olhou para mim, respondeu: vou estar presente. E em voz rouca, já cansado, me dizia: o meu país é Portugal, o meu país é Portugal, o meu país é Portugal, o meu país é de escutar. Então, Graciano Sagre, O Meu País é Portugal, foi pedido de António Lourenço. E vamos continuar então com quem? Com nossa Romana. E depois desta música vamos passar então uma página do povo e a seguir viraremos para a nossa última hora da emissão do fim de semana à porta. Esta noite,

Ora, e tivemos então a escutar o apito ao comboio e agora estamos à escuta de Rosinha, que tem que andar porque tem aqui muitas dedicatórias para passar antes do meio-dia. Estamos a 11 horas e 23 minutos e vocês estão à escuta do fim de semana à porta apresentado por Lourenço. Ora, então vimos de ouvir a Rosinha na minha panela, te podes mexer. E vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Glória, da nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16. E então ela manda para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo Manuela de Araújo e também animador, e para todo o auditório da rádio e... que deseja umas ótimas férias a todo mundo e também ao auditório da Rádio Arcancian. E então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Marco Paulo, Santa Maria, eu te agradeço. E vamos então ouvir esta bonita canção. E ela também, que já parte segunda-feira, se Deus quiser, de vacanças, que não estará cá um mês. Então, que gozem bem, que passe bem as suas férias e que venham para cima com muito, muito cuidado e com bom retorno. Então, vamos ouvir esta canção. Encruzilhadas e pedras no caminho. Sempre que o sol não me iluminava e a vida escurecia, nunca vacilei porque lá estavas guiando o meu destino, sem me deixar sozinho. Santa Maria, sempre quando a força me faltava e me enchia de pranto, sempre quando as horas mais chegavam e a noite arrefecia, nunca tive frio porque me davas calor divino do teu manto, e ainda hoje tu nunca me faltas, Santa Maria. Por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Eu te agradeço todos os dias e

Ora, vimos de escutar Eu Amo Portugal e vamos continuar com mais uma dedicatória que é da parte de Samuel para toda a família do Terra Seca e para todas as pessoas que o conhecem. Então, a terra hoje não está a ficar muito seca, está um bocadinho molhada porque está a chover. Ora, e vamos escutar então o Jorge Ferreira com a marcha do Malandrão, O Trabalho Vai-te Embora. Então, Jorge Ferreira, o trabalho vai-te embora. A gente quer agora é férias. Estamos a chegar ao tempo da férias. Estamos, a bem dizer, na última semana de mês de julho. É o tempo de férias. A gente está a pensar é nas férias agora, não é? Ora, e vamos continuar então com as nossas dedicatórias. Desta vez vai ser, então, quem? Vai ser o nosso Saúl. E é pedido da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo todos os animadores, todo o auditório da rádio e também para todas as pessoas que a conhecem. E esta música é dedicada para Maria do Céu e também para Gelmar. Gelmar também pede o Saúl, que tem por título O Bacalhau Querem Alho. Então vamos passar esta canção para essas duas pessoas. Então, até já. Ai, que cheirinho gostoso! Oh, Ora, vimos de ouvir então Santa Maria, eu sei. E vamos continuar com mais uma dedicatória que tenho aqui, que é da parte de Paulo para seu pai e seu padrasto. E então ele disse-me para passar a canção de Beber Não Posso Deixar. Então vamos escutar Hélder Batista de Beber Não Posso Deixar. Bom, é bom a gente beber, mas com moderação, não beber tudo, porque senão faz muito, muito mal e está perigoso. De beber, não posso deixar. escutar o Hélder Batista de Beber, Não Posso Deixar, que foi pedido da parte de Paulo para o seu pai e seu padrasto. E então vamos continuar com mais uma dedicatória, e será a última de hoje. E então será do Ser Faria, o Ser Faria, que está de regresso de Portugal, que já está cá em França. Diz que estava lá muito calor, que não se podia estar. E então para toda a sua família e para todos que o conhecem. E então vou passar aqui os Chutes e Pontapés, A Minha Casinha. Horas 56 minutos, e é com esta bela canção que eu vou acabar a minha missão com o fim de semana à porta. E então estarei cá presente terça-feira, se Deus quiser, se tudo correr bem, com mais uma emissão com as manhãs românticas, e depois também estarei cá no outro dia com surpresa, porque venho reemplaçar o Vitor. E para todos que forem de férias hoje, que façam muito cuidado, que tenham muito tempo e que peguem o tempo que for preciso, porque vai haver muita gente e vocês tenham muito cuidado por aí abaixo. Então, para todos que vão de férias, que gozem bem as suas férias e que depois que venham para cima com muito, muita cautela também, e que a gente se encontrem aqui todos no fim de mês de agosto e ao debut de setembro. E então, com esta bela canção que eu vou acabar, só tenho-vos a dizer muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã, a todos que pediram discos pedidos e a todos que me deram obrigado por estar cá, e estarei cá então um mês de agosto todo também, para todas as pessoas que cá restam, que para ouvirem também as músicas portuguesas. Então, para todos, um ótimo fim de semana, boa viagem a todos, e façam muito, muito cuidado por aí baixo. Então, até já. desejam para todos um ótimo fim de semana, tudo de bom, muita saúde é que eu desejo a todos e para todos os imigrantes uma boa viagem. Vou-vos deixar então com o RTP Internacional e vou acabar com esta bela canção e muito respeito com as pessoas que são mais idosas que nós. Então, bom apetite a todos e fiquem bem com o RTP Internacional. E até terça-feira, se Deus quiser. Bom dia, são 11 horas, 10 nos Açores. Estão bem todos os bebés que testaram positivo ou uma bactéria multiresistente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Dos 13 bebés, 2 já tiveram alta. Manhã de negociações em várias frentes, o Ministro da Educação recebe os sindicatos dos docentes. O mesmo acontece no Ministério da Saúde, onde estão hoje o Sindicato Independente dos Médicos e também a FNAM. Temos a desenvolver no Jornal das 11. A esta hora estão 22 graus em Coimbra. O Porto está com 23, Lisboa com 24, Faro com 25. Nas ilhas, Ponta Delgada, 23 graus, Funchal com 22. Para hoje ainda se prevê alguma nebulosidade, menos nuvens na região sul, com o céu pouco nublado limpo. Depois, durante a tarde, também o céu vai ficando menos nublado nas restantes regiões. A temperatura máxima sobe ligeiramente. Nos Açores, conte com o céu nublado, com boas abertas a partir deste final de manhã. Na Madeira, céu em geral pouco nublado, às vezes um pouco mais nublado, mas sem chuva prevista para o arquipélago. Jornal das 11, a edição é de Rita Soares. Não há razões para alarme. Foi a garantia deixada esta manhã pelo diretor clínico do Hospital de Santa Maria. Em declarações à RTP3, Rui Tato Marinho disse que os bebés que testaram positivo a uma bactéria multiresistente estão estáveis. Um conjunto de bebés muito pequeninos, alguns pesam 500, 600 gramas, que nós já conhecíamos há um tempo que estavam infectados por uma bactéria e que nestes casos, porque são crianças muito frágeis, que têm outros problemas de saúde, estas bactérias podem crescer e tornarem-se resistentes. É extremamente importante acalmar a população e, obviamente, os pais destas crianças, porque as crianças estão bem. 13 bebés testaram positivo, 2 já tiveram alta e os 11 que continuam internados estão bem. O serviço de neonatologia do Hospital de Santa Maria está aberto, mas não aceita novas admissões. O surto foi divulgado ontem e obrigou a acelerar a passagem dos cuidados de pediatria e de obstetrícia para o Hospital de São Francisco Xavier, um passo que já estava de resto previsto a propósito das obras no Santa Maria. Os bebés que testaram positivo continuam a ser seguidos no maior hospital do país, João Coraceiro, com vários cuidados a ter em conta. Os bebés internados na unidade de neonatologia do Santa Maria estão a receber visitas dos pais, mas elas não estão a ser feitas ao mesmo tempo. Uma decisão, explica o diretor do Serviço de Infecciologia do hospital, para reduzir os riscos. Há uma rotina que se esmerou para não haver possibilidade de cruzamento através dos pais e das crianças. Pode haver sempre algum pequeno toque ou alguma coisa para facilitar a gestão. Estão a receber visitas, mas de uma maneira mais escalada. Álvaro Aires Pereira esclareceu que a unidade de neonatologia só vai reabrir quando houver condições. Tem a ver com o número destas crianças, à medida que vão embora, e com a capacidade de nós reforçarmos a equipa médica, a equipa de enfermagem, a equipa de assistentes operacionais, de modo a podermos ter duas unidades separadas. Portanto, isso é uma coisa que a administração vai ter que cuidar. A bactéria Klebsiella pneumoniae pode resistir aos antibióticos que são mais usados no hospital. Se assim for, e em casos de infecção que não se verificam, o Santa Maria está preparado, sublinhou Álvaro Aires Pereira. A causar infecção, estas infecções são mais difíceis de tratar ou exigem uma antibioterapia mais pesada, podemos dizer assim, a qual felizmente está disponível neste hospital. Nos outros serviços do Hospital de Santa Maria, o protocolo de administração de antibióticos vai manter-se, por enquanto, sem alterações. No resto do hospital, as pessoas fazem os antibióticos normais quando há suspeita de terem esta bactéria. A gente faz estudos para ver ou não ver e alteramos a antibiotopia de modo a poder tratar infecções por esta bactéria. Todas as grávidas que precisem de cuidados neonatais urgentes vão ser desviadas do Hospital de Santa Maria antes de terem o bebê, explicou Álvaro Aires Pereira, porque se trata de situações, na maioria, possíveis de programar. As explicações do responsável do Serviço de Infecciologia do Hospital de Santa Maria, nesta altura, dos 13 bebés que testaram positivo a esta bactéria multiresistente, 2 já tiveram alta, os 11 que estão internados estão estáveis. Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer até que as hepatites virais deixem de ser um problema de saúde pública. Palavras do Subdiretor-Geral da Saúde em Substituição, André Peralta Santos, na apresentação do relatório das hepatites virais esta manhã em Coimbra. Apesar dos avanços consideráveis, temos ainda um caminho substancial a percorrer. Para alcançar